1940, recife, agora 1251, um, alterra 3325. 251, 3325, boa tarde. Boa. Lutan 3294 para atingir 2000, autorizado, senhor? Autorizado, chama estabilizado. Estimativo autorizado para o segmento X-Ray da 10, chama estabilizado 3294. 2, Salvador. Muito boa tarde, Schneider 62, 12, sentido a Quebec. 6212, desce para 2000 pés, ajuste no 012, repórter estabilizado, Meires. 2000-0-18, repórter estabilizado, na 212. 5723, da presente autorizado, voar Mari, desce para o nível 50. Mari 050, web 5723. Afirmo 23. Localizador, o Zan 3294. Para recinto 18612. 186, boa, 32. Uma boa, 94. Torre Salvador. Boa noite, Altan 3294. 294, boa noite, reporte externo com trem checado. Reportará externo, trem checado, 3294. Salvador, F5723. F5723, prossiga. Pode voar Itaco, senhor. Usando Itaco, D3. Pode Itaco, F5723. Passando Simbra, baixar travado, tá 3894. Livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 12 nós, com ajuste 10, 12, 1012. Livre pouso, pista no zero, tá 3894. Desce no 5810? 5810 autorizado, desce para 2000, reporte estabilizado. Boa 3, 94, solo 123, direito 1219, solo, boa noite. Direito 1219, boa noite, 3284. Visual 5810. No zero, posição 118, 6200. 18 é boa. Boa, o Xunai 6212, autorizado LS, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, 6212. Tá livre a restrição do 220 ITAP pro web 5723, senhor? Salvador, boa noite, o Webjet 5810 vai passar externo, baixado, checado, visual. Web 5810, boa noite, autorizando pouso, pista no zero, vento 100 graus com 10 nós e ajuste no 012. Livre pouso 10, Webjet 5810. Afirmativo, está aviso de velocidade Web 5723. Tem velocidade liberada. Livro 5810, fala 2719, boa noite. 219, já. Salvador, Guardião 05. 3, desce para 2000, autorizado LS, rota estabilizada. Rota estabilizada, Web 5723. Ajuste, qual é a sua? 1012. Obrigado. Então, do Guardião 05. Prossiga 05. Acordeão, boa noite. Recolou do Departamento de Polícia 7, que foi Estrada Médica, para retornar na operação, mandou pelo Setor Norte. Qual é a divisão com a rotatória? Afirmativo, Setor Norte, rotatória na escuta. 05. Estabilizar na final da pista da Eixo, na torre 118-612. 118-612 já está estabilizado na 612. Comandante, boa noite, Oxanaia 6212, sobe no localizador. Boa noite, Oxanaia 6212, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 08 mais. Livre pouso, Oxanaia 6212. Confirma o gate pro objeto 58 no zap. 1219, ok? Salvador, desculpa, objeto 5890, esqueci de chamar. Eu sou ciente. Ingresse pela Juliette, portão 02. Juliette 02, 5810, obrigado. Chegada a Mari, desce até o 50. Prisão de TAP. O avião pisou com campo, proa da rotatória. O avião chama a torre 118, decimal 612. 118, decimal 612. Gerardo, boa noite. Boa noite, permaneça sempre no setor norte, ok? No setor norte, pode deixar. Então, pisou com aeronave já na curta, lá para 1-0. No web 5723. Torre agora 118-612 e 5723. 86, obrigado, boa noite. Boa noite, Guardião 05. Prossiga final no 7, reporte 3 milhas fora. 3 milhas fora, reportará. Visual com a nave na Jana Curta, Renan 90. Guardião 05. Ok, informo que tem mais um Boeing 737 da web, final de 5 milhas, ok? Reporte final de 3 milhas no 7. 3 milhas 17, apontará para o cliente do web. Grata. Torre Salvador, boa noite, web 5723. Passando externo, baixada travada. Boa noite, web 5723. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Informa o tráfego à direita, helicóptero, 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. Ciente, 5723. No caso, à esquerda, ok? Corrigindo o tráfego à esquerda do senhor. Recebe um tráfego agora a 700 pés abaixo, 5723. noite, comandante. O guardião, estamos aqui às suas 11 horas. Não vamos interferir aí, não. Boa noite. Guardião 05, só vai prosseguir direto o pátio, Graes? A ideia é essa aí. Ok, o vento 100 graus, 109, reporte no solo. Uma dezena, reportará no solo, Guardião 05. Chané 6212, solo 33-1219, boa noite. 2 1 lá, boa. Livre pouso no zero, vento 09 graus, 09. Livre pouso no 0, web 573. 6212, boa noite, prossiga Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 5216, informação, Romeu. 5216, Aracaju, Aguas de Copa. Certo, possível, qual é? Coordenado 56, é o 1-0. Coordenarei. Leve 5723, solo 36, direito no 219, boa noite. Solas 36, frequência livre, boa noite. Três, dois, 5723, portão 5, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 5. Salvador, eu vou no 776, boa noite. Boa noite, 76, via Maré, 10 para 2000, 1012, repórter estabilizado. 10 para 2000 na Maré com 1012, no 776. Confirmando via Maré, 776. Afirma, tio. 2000 pés, 1012, autorizado ele, você pode estabilizar. 2000, autorizado, 5216, cópia. Prossiga na escuta, 5216. 5216, Aracaju, 130. Decolagem pista 10, curva esquerda, Puc, Aracaju. Controle 1 no 98 e aciona 5543. Autorizado, 120 para Aracaju, Puca, Aracaju. Após a decolagem com a esquerda, decola B10, transpondo 5543 e controle 598. 5543, está correto, chama o plano trip. Fala, quanto ponto? 5293. Web 5723, confirme, tá faltando sinalizador no portão? A infraero já está ciente. Lima Tango. Ponte rotatória, ainda não recebi seu transponder. Confirmando, estacionado no 5464.